tantas coisas pra te dizer e saber. Você que sempre me ganha antes de me perder, me faz ver em cada melodia e letra que eu vou escrever. Tem você. Sua boca me leva onde eu vou me perder. Mesmo se não for pra sempre, volto pra te buscar. Mesmo que eu siga em frente, um dia eu vou te levar. Mas não vá. Ainda é tudo seu aqui, é tudo seu. As horas vivem com pressa, eu ando devagar. E quando os olhos se esquentam, perco a direção e a razão. Mesmo se não for pra sempre, volto pra te buscar. Mesmo que eu siga em frente, um dia vou te levar. Tudo seu, tudo seu, tudo seu.